Há muito, muito tempo, quando os reis de Portugal, no barreiro medieval, das casas baixinhas, calçadas de pedra e ruas estreitinhas em palhais, na mata real. Fornos coziam peças de uso doméstico e faziam também industrial. Produziam para levar à mesa talhas, copos, escudelas, vidrados, maldas e tigelas para uso industrial. Peças de barro, muito invulgar. Talhas e pesos usados nas redes, formas diferentes, as de pão de açúcar. Meninos e meninas, é o oleiro da rota do trabalho, indústria do barreiro. Em Valdezebro, na Mata Real, fabrica-se o biscoito de complexo real, de trigo, água e sal para valentes marinheiros, cozidos para durar meses inteiros. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro da rota do trabalho, indústria do barreiro. Depois veio o vidro e a fábrica real. Espelhos e os vidros cristalinos em Portugal. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro, o vidreiro da rota do trabalho, indústria do barreiro. E voltando à praia do Barreiro ao Lavradio, à pesca da sardinha, da cavala e do safio, crescem os moinhos e convento de feição que daqui à capital alimentam de pão. Quem se destaca é a Branca, pelo seu engenho de tamanho gigante. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro, o vidreiro, o moleiro da rota do trabalho, indústria do... No século XIX, grandes aventuras, máquina a vapor nas manufaturas. Chega o comboio à estação terminal e transforma o barreiro em vila industrial. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro, o vidreiro, o moleiro, o fogueiro da rota do trabalho, indústria do barreiro. Operários corticeiros transformam o barreiro em vila industrial com valor nacional. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro, o vidreiro, o moleiro, o fogueiro, o corticeiro da rota do trabalho, indústria do barreiro. Chegaram as fábricas, companhia União Fabril, produção metalomecânica, adubos e setor têxtil. Construíram a creche, a escola e o refeitório, um bairro operário com médico consultório. Meninos e meninas, é o oleiro, o biscoiteiro, o vidreiro, o moleiro, o fogueiro, o corticeiro, o operário e engenheiro, a rota de...